Portugal 024, taxi. Portugal 024, taxi via Man Apron, after taxiway India, until hold point 1110, hold point, report ready for takeoff. Taxi via Man Apron, taxiway India, holding point 10 at the main holding point, I'll call you for ready for departure. Portugal 024. Argentina 1913, contact CCSEC, frequency 133.25. 133.25, bye bye. Bye. Cuidado no Sway 3565, com campo à vista. 3565, torre 118 na frente. 18 na frente, 3565. Torre de Salvador, bom dia, 3556, estabilizado na X-Ray, 1h30 do Aeromarket. 3556, bom dia, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia nós. Pouso autorizado, 3556. Tipo 5556 confirmando embaixo travado? Ainda não. Reforça quando embaixo travado, 5556. Tomarei. Travado, 5556. Ciente, o ajuste 1013, vento 120 graus, meia dúzia nós, livre pulso, 5556 da CIPI. Só 1013, pulo autorizado, 5556. Portugal 024, holding point 10, ready 24. Portugal 024, roger, mantém hold point for runway 10. Portugal 024, line up and wait runway 10. Line up and wait 10, Portugal 024. JP 5556 no solo aos 25, libera a próxima direita via Fox, taxi na minha escuta via Alfa e reportante ao taxi Juliette para ingresso. Fox, Alfa, anda Juliette para ingresso na sua escuta, 5556. Santo 391, na autoridade da chegada Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste no 013 na proa de Bonf. Até no bom fim também. Bell 024, clear to line up and take off, runway 10, wind 120 degrees, 6 knots. Clear to take off, runway 10, Portugal 024. Juliette, portão 08. Juliette, portão 08. Portugal 024, airborne at 28, contact Salvador Departure em 120.8. 120.8, Portugal 024, boa noite. Boa noite. Portugal 024, boa noite, passing 1000 time and receive. Portugal 024, raise the contact, climb track level 370, book at the park. On the Puka Departure at level 370, Portugal 024. Papa Romeo Eco Romeo Mike Recife 12685. Airport call 024. Yes, this is 024, go ahead. Contact the city center, super 126, decimal 85. 126, decimal 85. Port call 024, good night. Good night. Lima Quilo Zulu, bom dia. Confirma o pátio, encontra-se? Lima Quilo Zulu, autorizado então para Ilhéus, nível uma centena. Decola da UNO 7 com curva à direita no perfil da saída Coral e após Coral, conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8, torre em 118.95 e aciona 0254 no transponder. Um aquilo Zulu correto, na Baeté, reporta pronto para acionar. Então, 3520, a sua identificação está autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 060. 060 na Mari, 3520. Posso já levar o contato, 3520? Manda o perfil, tá 3520. Ok, manda o perfil, 3520. Passar o 050 para o 04073, vai trazer. Santo 3891, dispara 2013, reporte estabilizado. 2000 padrão, reporte estabilizado, 3891. 1896, desça para 3000, 1093, ajuste. 3000, ajuste padrão, 1896. Santo 3520, desça para 4000, 1013. 3, 8, 9, estabilizado. 3891 no Torre 1895. 1895, obrigado. Manda a frequência para o TAN 3891. 71895. Ok. Torre Salvador, boa noite, TAN 3891. TAN 3891, boa noite, confirmando já embaixo do trabalho. Afirmo. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia nós. Livre pouso no zero, 3891. Boa noite, no meio, dispara 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil, vai reportar estabilizado, 8 não. Então, 3520, desce a via para 3 mil. Desce via para 3 mil, 3520. Estabilizado, voo 86, Campo Alegre. Voo 47, libera via Fox, taxina me escuta via Alfa, Juliette, portão 02. Livra a pista, Alfa, Juliette para 02, está 3891. 6 mil pés, autorizado final, está ainda a gestão em SAP ou pode voar direto dura? Restrição, descendo para 2000, 1350. Em linha da restrição, descendo para 2000 pés, 3050. Salvador, boa noite, voo 186, vai passar agora em Dia Serra, baixar travado, estabilizado. Oito, 186, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, 186. Maquilo Zulu, táxi autorizado, reportando a Papá para ingresso. Polo 8 no meia, no solo 851, libera via Fox, taxina me escuta via Alfa, Juliette, portão 01. Ok, então via Fox, Alfa, Juliette, portão é o Bono na sua escuta, 8 no meia. Zulu autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Estabilizado visual 3520. 3520, torre 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia. 3520 da TAM, 2 milhas do Índia, serve visual. 520, bom dia. Confirmando embaixo da base. Negativo. 3520, livre pouso. Pistão no zero, vento 120 graus, 612 nós. Livre pouso, vamos ao zero, 3520. Lima Kilo Zulu mantém a posição aguardando para a decolagem. Solo Salvador na escuta do Tango Mike India. Tango Mike India, afirmo, prossiga. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque, pátio 3, posição de número 8, para o pátio 1, posição de número 10. O Mike India, poderia confirmar o portão que encontra-se e o portão que pretende prosseguir? Positivo, pátio 3, posição 8, indo para o reboque, pátio 1, posição de número 10, finger 10. Ok, está autorizado iniciar o reboque no pátio 3, reposta para ingresso no pátio principal. Será feito, grato. ...3520 no solo 57, libera via Fox, taxi na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 03. Via Fox, na sua escuta, Alfa, Juliette, para o 03, 3520. Lima Kilo Zulu, decolar 257, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, bom dia. Bom dia. Bom dia, Papa Tango Lima Kilo Zulu, decolou na sua escuta. Kilo Zulu, contato radar para uma centena na saída Coral. Uma centena, saída Coral Lima Kilo Zulu. Mike Indy, autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término, finger no número 8, no corrigindo no número 10. Será feito, obrigado, cara. Serra Tango, acionar a identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para 2 mil pés, ajuste no 013, direto Duna. Serra Tango, chame em 1208. Sustentação, controle, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari. Desce para 2 mil pés, ajuste 1013, voo direto do Uno sem restrições de velocidade. Direto do Uno, atenção, licença 2, meu pai, licença. Gente, lembra que o Zulu é uma poesia do coral. Teste autorizado 080. Tango Mike India retornando. Eu sigo a Tango Mike India no término? Afirmativo, informando o término, grato, bom dia, cara. Bom dia.